outra chance. Tu vais me fazer sofrer. Eu preciso dormir. Estou cansada. A outra estrada a cumprir. Vou tentar esquecer o sofrimento e toda a dor que existe em mim. Nossa vida foi um jogo de promessas e ilusões. Nosso caso de amor entre nossas relações. Das brigas que arrumava, eu aturava sem falar. Me entregava de bandeja só pra me esculachar. Hoje eu estou